Não tenho medo dos tempos futuros, mas o poder dado ao bicho homem me deixa inseguro. Avanços tecnológicos nos bens de consumo, progresso pros mais ricos eu mensuro, e os benefícios pros mais pobres é que eu procuro. E não acho preocupado com os tempos futuros, vendo os reféns do sistema na penita, cercado pelos muros, sabendo que o sistema carcerário não regenera ninguém, só aumenta o sentimento de ódio que muitos já têm. O ócio devorando todos os seus dias, enquanto à noite o desejo de vingança crescia. O roteiro é de filme de guerra e o cenário é o da maldade, ameaçado pelo medo da morte, a miséria e outras calamidades. E não encontra repouso nem paz pra sua ansiedade, a não ser o próprio sono. Entregou sua alma a outro dono, o mesmo que dirige o filme da sua vida. O inimigo tenta todos, oferecendo dinheiro fácil, status como bônus, pra rir de sua queda em tempos vindouros. Suas investidas são mais eficazes nos mais bobos, pessoas sem caráter, alvos fáceis, não faltam nesse globo, mas se resistem Deus os remunera em dobro. Não tenho medo dos tempos futuros, mas o poder dado ao bicho homem me deixa inseguro. Avanços tecnológicos nos bens de consumo, progresso pros mais ricos eu mensuro, os benefícios pros mais pobres é que procuro. E não acho, Bolsa Família é um esculacho. Ninguém quer viver só de migalha, e sim viver da sua batalha. Na favela a maioria trabalha como burro, mas ganha mal. Que absurdo, depende da saúde, educação do governo. Por isso é que morre mais pobre e enfermo. Vaga na facu, para o pobre o reivindico. Faculdade particular é só pra rico, mas os ricos preferem a pública pela qualidade do ensino. Mas a concorrência é desleal. O playboy teve melhor ensino que o pobre na estadual. Significação contraditória, jamais serão capazes de ter uma formação satisfatória.